uma explicação pra minha alma sofrida. Como um náufrago à deriva em pleno oceano, me afoguei no mar da vida com sonhos e planos. Agora salva-me, Senhor. Agora salva-me, Senhor. Que a vida sem Deus me tem nada. Eu era fome seca na calçada, porque a alma sem Deus é tão cansada. Se é feliz só de fachada, porque a vida sem Deus me deu nada. Eu era fome seca na calçada, porque a alma sem Deus é tão cansada. Se é feliz só de fachada. Uma saída, uma explicação pra minha alma sofrida. Como um náufrago à deriva em pleno oceano, me afoguei no mar da vida com sonhos e planos. Agora salva-me, Senhor. Agora salva-me, Senhor. Porque a vida sem Deus me deu nada. Eu era folha seca na calçada, porque a alma sem Deus é tão cansada. Se é feliz só de fachada, porque a vida sem Deus me eu era folha seca na calçada, porque a alma sem Deus